vai ser eu e você, até o dia amanhecer. Vai ser eu e você, até o dia amanhecer. Vai ser eu e você, até o dia amanhecer. Quando eu te pegar, você vai ver. Prazer de te abraçar e te beijar, gostoso. Falar loucuras bem baixinho ao seu ouvido. Te deixar louca, te fazer perder o juízo. Rever o teu sorriso lindo, matar a saudade na cama. Você dizer de novo, baixinho, que ainda me ama. O nosso lance pega bem, é só te ver que acende a chama. Ouvir você dizer de novo, baixinho, que ainda me ama. Ouvir você dizer de novo. Vai ser eu e você, até o dia amanhecer.